Cafarnaum, um clamor se ouviu. Um centurião, a sua fé surgiu. Senhor, apenas uma palavra e meu servo em paz se levantará. Tu és o Senhor que cura e liberta. A fé nos traz vida, esperança e luz. Corações quebrantados em ti se levantam, e a morte se rende ao som da tua voz. Na cidade de Naim o luto se fez. Uma mãe viúva, seu filho em tristeza. Não chores, disse com compaixão. E o jovem levantou-se, trazendo salvação. Tu és o Senhor que cura e liberta. A fé nos traz vida, esperança e luz. Corações quebrantados em ti se levantam, e a morte se rende ao som da tua voz. Perdoa os pecados, ó Senhor, e ao coração ferido traz o amor. A fé que nos une em ti é real. Nos braços da graça somos renovados. Tu és o Senhor que cura e liberta. A fé nos traz vida, esperança e luz. Corações quebrantados em ti se levantam, e a morte se rende ao som da tua voz. Português e worship, acústica, guitarra, piano, sete de 12 bebidas.